Pureza total, São Jorge, São Jorge, São Jorge, São Jorge. Pode crer. Aí, aí, aí. Tem muita gente no pra lá, o que será? O sabendo que o combinado é falta de que ser ligeiro pra não morrer. Tem muita gente no pra lá, o que será? Aí, aí, aí. Tá de São Jorge, rua 17 é o lugar. Caminhada é linda no rap, não pode parar. Sentados na calçada, trocando uma ideia. Mais uma vez, infelizmente, a quebrada tá em guerra. Clima de tensão, qualquer um pode morrer. O barato não tem lei, morre até sem dever. Inocente é roubado ao sair pro trabalho. Taxista revoltado, porque perdeu seu carro. Motoqueiro ficou sem sua moto na avenida. E numa troca de tiro, uma estudante perde a vida. É assim que segue sem respeito, moleque. Arruma uma quadrada e no morador se cresce. A polícia vem pra defender ou pra matar. Colete à prova de bala, escopeta e matraca. Enquadram a função, não acho baseado. O vinho tá do lado, o champanhe o cigarro, mas a ideia continua onde o respeito prevalece. A posse é campo minado, rua 17. Que vai cutucar os vilã não for. A maldade na mente já estão armados. Polícia, a morte, polícia. Realidade é muito triste. Aí, aí, aí. Só quem é de lá sabe o que acontece. A vida no campo minado é volta de que foi jogo para não morrer. Caralho, que tá vendo a verdadeira merda. Saímos do show e fomos pra quebrada. Pé na caminhada, já era madrugada. Contando com Deus pra nos proteger. No limite da humildade, semi pra não morrer. Desviamos do mal, mas eu vi que não tem jeito. Cê boy ou ladrão, colaram no carro preto. Pagaram, fique bandidão na ideia. Os caras se ligaram, correram, então já era. Se armaram embaixo do jaco a pistola. Só eu ganhei a lança, colei, foi na hora. Maior ideia, deixa quieto, vamos miar. Se desse um arrajado, um de nós ia sangrar. O Johnny e o índio desceram na favela. Os caras se ligaram, correram, então já era. Só mano sangue bom de quadrada na mão. Se você tá certo, não tem contradição. 17, campo minado, RDC. A banca tá a mil, só guerreiro de proceder. Faz o mundo quebrar. Quando o inferno é aqui, não existe campo de lugar. Polícia, a morte, polícia, sobrou. Periferia, tudo igual. Todo mundo sente medo de sair de madrugada e tal. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. TDT de cocaína, sempre no teto. Rap é o som, na quebrada respeitado. Vida louca, homens crânios mais rolados nos carros. Sistema negro, também, não deixa a desejar. É som de criminoso pra ladrão raciocinar. O fardado se morde ao passar na Juliante. Lá no Apuador o rap rola todo instante. Vixe, mó treta aí, vem mais um bode. Ladrão procurado, vê a cena e se morde. A banca tá a pampa, ao lado da viela. Três malucos no voyage em direção da favela. Cê é ganso, justiceiro, pé de pato. Ninguém ficou pra conferir pinote acionado. Mó chave de cadeia, bem estilo do rap. A Ipanema enquadrou, aí ladrão, ninguém se mexe. Mó ideia pra trocar, aqui ninguém vai caguetar. Se o couro comer, nossa cara é ficar lá dinamitado. O nosso bairro tá embaçado. Rua 17, máfia, campo minado.